teu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Atenção, Barretos, bota a mão pra cima, você diz. Afastando do horizonte, igual você se esconder. Não sei porquê um amor que era tão grande foi ficando assim. Desse lado, você deve estar. Seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu. Na hora de amar, tem medo de contar. Que seu sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu, o sentimento que só teu coração descobriu. Você deve estar feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Atenção, quem já sofreu de amor, bota a mão pra cima, correndo. Aqui, aqui, ó. De um lado pro outro, vocês. De um lado. Vai ter que cantar, ok? Você deve estar. Eu quero mais um pouquinho de um ano, pode ser? Nada sentiu na hora de amar. Na hora.